provincia, tu terreno, tu trono, tu teu poder, do alto, alto, de olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para produzir, meu Pai, que eu faça de controle. O Robert é ele, Adnilton do Santos Júnior. Adnilton, beleza, meu velho? Beleza. Tudo bom? Adnilton tem 15 anos, é do Embu das Artes. Oh, opa, lá faz tem carranca? Um, puta, lá tem um belo de um leitão pururuca. Eita lasqueira. Leitão, melhor leitão pururuca do mundo. Em é, Imbu. É isso, hein? Ele mais gosta de gabiru aqui do Pânico. Obrigado. Tá vendo? Aê, é isso. Muito bem, na TV ele gosta de Vesgo, Silva e Christian Pior. Adoro. Você viu as fotos do Christian na internet? Não. Não viu? Eu vou mostrar pra você. Hoje nós vamos debater muito esse assunto. Não vai ver nada. Gabiru. Ele é novinho pra debater isso. Vai lá, Senna. Você viu? Senna News. Muito mas bem. Mas eu vi na marca dele. Muito bem. Senna News, notícias e informações, Senna News. O advogado foi suspenso da classe por 15 meses por receber, em vez de honorários, um strip particular lá. Gabiru News, as notícias de Gabiru News. Pirata captura 30 tanques na costa da Somália. Site Arte da Bola, o esporte Arte da Bola. Vamos lá. Quem quiser participar do meu debate no Skype, coloque nome, cidade e seu Skype no Arte da Bola, cash, arroba yahoo.com.br. E amanhã às 3 da tarde vamos entrar em contato com vocês, trocando ideias de futebol e tudo. Muito bem, Fórmula 1. Hamilton foi o primeiro nos treinos noturnos desse GP histórico de Singapura. Gabiru News, notícia, Gabiru. Johnny Deep está confirmado. Johnny Deep está confirmado no novo Pirata do Caribe. Gabiru News, informações de Senna. Marcelo Senna. Depois de 20 anos, Playboy traz Cláudio Hanna às suas páginas. Cláudio Hanna. Sério? Sério. É. Cláudio Hanna de volta. E você não vai, né, Jegue? Gabiru News, notícias. Eu faço. Como escalar Joe. Essa aqui não. Vai lá, Gabiru, vai lá. Bono, Scalete, Jones e Shakira unem vozes para combater a pobreza. Muito bem, Senna, encerra o jornal. Encerrando, Senna Mil. Tem alguma informação importante, Senna? Tem sim. E comprem o livro do Meligeni, que está excelente, que eu fui no lançamento da terça-feira. Ah, ele vai em todos os lançamentos. Muito bem, Senna, encerra o jornal, por favor. Encerrando, Senna News e Gabiru News. Senna, vamos agora uma notícia séria. Bolsa de valores. Estão começando a fazer compactar depois do esfriada de uma reunião do Bush com o Obama e o McCain para ter uma ideia de controle de gastos. Muito bem, você encerra o jornal. Senna News e Gabiru News. Editorial. Editorial é: se beber, não dirija. Se beber, não dirija e fique atento. Não, mas desmatamento. Desmatamento na Amazônia, que tá grave. Muito bem, você acha que agora? Serrano Sara News, Gabiru News! Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Meu garoto, propaganda do fermento em pó royal. Vamos lá. Dos maus costumes nascem as boas leis. É isso aí. Couve, confira. Couve, confira. Quem você convidou? Couve, couve, confira. Olá, Emílio, beleza? Tudo bem, Carioquinha? Tranquilo, hoje teremos a presença. Feliz com você, trabalhou ontem no Rio, chegou no horário hoje. É, boa. Hoje é folgado. Tá aqui, também. Você podia dar uma miguelada. É. Não, mas não sou homem disso. Aquele dia não foi culpa minha. Foi sim. Sério, que botaram a passagem lá e não consegui trocar. Muito bem. Hoje teremos a presença da banda Volts aqui, a banda vencedora. A banda Volts, ela vai tocar uma música, vamos falar com a banda Volts. Eles ganharam o Gaição do ano passado. Isso. Fez a promoção aqui no Vírgula. Isso aí. Estão lançando o CD novo. Não vamos falar com ele no final do programa. Vamos tocar, evidentemente, a música dele. Mas temos um assunto que tá muito grave em relação ao pânico. Exatamente. Um vazou na internet, fotos. Um dia a gente nunca imaginou que a casa ia cair pro nosso lado, Emílio. Não, mas não caiu. Não, assim, sabe essas fotinhas de internet? De namoradinho com namoradinha, nego joga na internet. Não, eu acho que não. Eu acho que isso aí. Acha que não? Eu acho que as pessoas. Gente. Tem um ditado que diz o seguinte. Quem está na chuva é pra se molhar. Quem está na chuva é pra se molhar. Evidentemente, eu não acho nada demais. Inclusive, achei bonito. Eu achei que a samambaia tá linda, é isso que importa. A samambaia tá em todos os jornais. Vazou aqui na internet como reprodução. Não sei se a samambaia vai processar todos os veículos que saíram. Se eu fosse ela, eu processaria que eu ia ganhar um. Todos os veículos mediáticos. Você vai mexer com grupos altamente importantes como Folha de São Paulo, o Globo. Como o Globo, como jornais de muito peso. Estadão. Agora, se é comigo, eu chamo a casa cara. Chamo o doutor. Mas eu não sei o que ela vai fazer. E temos Cristian Pior. Evandro Santo, no caso. O amendoim em questão. Amendoim não. Recém-nascido. Grão de bico. Inclusive, uma vírgula. Ele tá muito chateado, Sabrina. Porque tá todo mundo tirando o sarro dele. Como se eu tivesse obrigação. Então, hoje nós vamos discutir isso aqui no programa. Até que ponto. É importante. Até que ponto. É, bexiguinha. Isso é importante. Eu quero ver você dar cara lá também. E o Senna ainda não viu, nós vamos mostrar a foto do Evandro. Para análise do Senna. É igual, deve ser igual do Senna. Certo, vai Senna. Ter Seninho. Vamos lá? Tem piada, Senna? É igual, o seu é igual, Senna? E posso falar para você fora do ar, porque o ar não permite, sabe? Eu? Fora do ar. Tem piada? Tem de stand-up de praia de naturismo. Boa! Vai lá. Tá lá o cara proibido tirar foto sem autorização do fiscal. Aí passa o casal lá, desavisado, esconde numa bolsa, aí tá lá um buraquinho na mala, aí tá lá. Aí vem lá... Flash. Foto. Cinco flashes. Aí vem lá o guarda lá com uma faixa escrito fiscal. Aí o cara fala, o que que tá acontecendo? Aí com esses vums de flash. É o sol que tá batendo no meu olho. Aí quando... Vai lá e o outro lá entrega. É uma quebra! Fora! Pelo amor de Deus. Boa cena. Faz por mulher valente. Vou fazer um milkshake. Elas são tão belas. Vou bater suas panelas. O solvinte é malar. Vou bater uma venda. Já está na entrando ali no blog panico.com.br, vá fazendo as suas perguntas. Eu tenho que ser muito rápido, não posso demorar hoje, porque o assunto é muito sério, muito delicado. Senhoras e senhores, hoje aqui no Pânico temos Zela, sensacional, espetacular. Que é isso? Daniel Souza, mulher. Sabe? calçada! Aqui está ele, Christian Pior. Mais conhecido. Mais conhecido como Evandro Santos. Bixiguinha. Olá, Samambuca. Olá, tudo bem? Tudo bem, Samambuca? Bom dia. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber. Olha, tá aqui em todos os jornais. Tá. Diário de São Paulo, você aqui. Pois é. Temos a Piu Piu aqui também. Olá, Piu Piu, tudo bem? Oi, desculpa, tudo não ter. Bem. Ah, se eu tivesse falado com você, é que eu estou hoje com muito. Eu tenho que discutir esse assunto, que é um assunto que está, evidentemente, deixando o Christian Pior um tanto quanto abalado, japonesa. Eu sou o deboche do país. Eu tô até rolando empresas. As pessoas recebem e-mails e kkkkk de mim. Já estão me xingando na rua. Você é o humorista que acabou virando piada. Mas isso acontece na vida de todo mundo. Estou chamando ele de aquele barril de água. Lembra que tinha uma torneirinha? Talha. Talha. Tadinho dele. O Zé Talha. Mas eu nunca, não usa pra nada. Mas eu nunca posei de garanhão, gente. Eu nunca posei de... Não, mas é o seguinte. Você sempre tirou sarro. É. Do Bola. Dos outros, do Bola. Me tirou bastante. Só é e agora você tá vendo o que acontece na vida. A vida é uma roda gigante. A minha mulher tira sarro de mim por causa tua. É. Ah, é? Não, meu bem. Ela falou que isso é uma vez que é negócio. Samambaia, o que aconteceu lá em Tambaba? É Tambaba que chama? Tambaba. Então, a gente gravamos de roupa, de biquíni, né? O tempo inteiro. No final, nós tiramos a roupa. Isso, nós tiramos a roupa pra terminar a matéria. A gente gravou umas 5, 6 pessoas sem roupa. Pra entrar no clima. Quem teve essa ideia de jirico de tirar a roupa? A gente... Quem, Christian? Quem teve a ideia de jirico? Tirar o biquíni e o maiô. Foi eu pra causar mais impacto. Você quis se perfazer. É. E aí você se ferrou. Porque na televisão, evidentemente, a gente não mostra essas coisas que não pode. Então você mentiu pra mim, você falou que o Emílio que tinha mandado. Não, sempre é o Emílio. Ele gosta, ele foi. Sempre é o Emílio. Mas, Dani, fala uma coisa. Coisa ruim é o Emílio. Gente, eu tava vendo até o editor tava sem nada. Todo mundo. Não, o editor ele tava de sunguinha. Não, ele tava de sunguinha e ele fingiu. Porque lá você poderia fingir, porque tudo que vai na televisão tem uma tarja, que é a maneira para não mostrar as partes íntimas. Certo? Quando você fez a matéria já, então, você tá pelada, como é que você foi? Você já fez matéria de naturismo, você ia Marlene Matos. Ah, mas faz muito tempo. Sim, mas você foi pelada, você sofreu essa mesma coisa, como é que foi? Ela não precisa falar como ela tá. Entendi. Ela não precisa. Eu sei que... Brincadeira. Dani, mas deixa eu te falar uma coisa. Qual foi sua reação quando o Christian tirou a sunga? Você ficou sem graça, você ficou rindo? Eu só pedi pra ele não entrar na água. Por quê? Senão eu diminuí. Puta, Lamisa, mais ainda. Eu tava com vergonha, tava meio frio, pessoas olhavam. Na água. E como eu sou biba, a minha reação quando vê a Samambaia é o contrário. Nada aumenta, diminui. Agora, minha querida Oi. Samambaia. E lá tinham quantas pessoas nesse lugar? Quantas? Umas 300 pessoas. Era muita gente. Mas assim, a gente ameaçou tirar roupa uma hora, só que tinha outros repórteres de outras emissoras. Falei, não vamos dar mole pra esses caras. Vamos pra uma parte mais tranquila. Aí a gente esperou um pouquinho e foi pra uma parte mais tranquila. Mesmo assim... Quando ela tirou a roupa, meu, acabou o naturismo. Mas não tinha muito curioso, em vez de ser um negócio sério, não, tinha muito curioso. Eu não sei de onde eles tiraram o celular, tá todo mundo pelado, de repente apareceu um monte de celular. Mas lógico, eu tô dizendo, é muito curioso. Em vez de ser gente na turista, é curioso. Como é que o cara pelado guarda um celular? Eu não sei onde ele guardou também. Mas eles levam bolsas, tudo. Eles levam bolsas. Pra guardar a roupa. É pra é normal, só que eles tiram a roupa. E, gente, e tinham 300 pessoas. 300 em pessoas. Média. Não, eles estavam todos sentados. Tinha um grupinho que estava acompanhando a gente. Que estava acompanhando umas 10 pessoas. Tudo que a gente estava fazendo, eles estavam acompanhando. Mas quando nós tiramos a roupa, parece a praia inteira veio bater foto nossa. Foi... E a gente pedia, não, por favor, não bate foto. O Evandro era o menor de todos. Na praia. Não, tinha uns que era muito engraçado, era só a cabecinha. Era muito engraçado. Colega, era uma situação constrangedora. Deixa eu falar sério agora. Evandro, fala sério. Segue aí, Evandro. Caba sem cabeça. Deixa eu falar sério. Eu fui muito homem de ficar pelado ali, colega. Eu tenho esses paradigmas. Deixa eu falar sério agora. Vocês, mulheres, sabem que os homens, é normalidade aquilo ali. Não, não é normal. Imagina, vai uma mulher normal, todo mundo vai levantar e vai bater foto. Não, não, não tô e falando isso, não, não, calma. Não, não, peraí, pensa. Pensa. Tamanho. Peraí, pensa. Pensa. Pera, pensa. Samambaia, você que se destacou lá. É, você que se destacou porque você realmente tem um corpo não, muito é bonito. Sensacional, é. Tem um corpo muito, tá aqui as fotos, tudo sem Photoshop. O popô gigante. Tudo sem Photoshop, porque aqui não tem Photoshop. Que normalmente na revista... Não. As pessoas tem, passam Photoshop. Alguma mancha, alguma coisa, passa Photoshop. Mas é o seguinte, todas as pessoas que nós entrevistamos, a gente pediu autorização, assina uma folha para mostrar a imagem. Exatamente. A nossa não foi pedida autorização e tá em todos os jornais e sites. A minha massagista falou, Dani, recebi um monte de fotos suas então, no meu e-mail. Agora meu porteiro também. Agora vocês podem processar os veículos de comunicação. Com certeza. Idiáticos. Você pode? Christian. Quer dizer, esse papo de naturalismo é bobagem, que tudo não... Naturalismo, é tudo naturismo. Enfim, que seja isso. Aí assim, não porque o negócio é o corpo normal pra... Ah, não, e tinha uma regra lá, eu vou falar agora, que não pode, é por ser proibido de ter ereção na praia de nudismo, pois quando ela tirou, vi um monte de gente correndo pra água por causa da Dani, isso é verdade. Sério, isso, Mumbai? Vi. Sério, vi. Tinha um monte de gente correndo pra água. Gente! Sério, Samambaia? É. Então isso causa um, tipo assim, polêmica, né? Porque vai uma pessoa normal, uma mulher, porque não tinha, assim, mulheres novas, bonitas, né? Não, tinha umas bonitinhas lá. É, tinha, mas casada, tudo assim. Então, se for mulher solteira. Não, e os gringos, me conta, como os gringos ficaram quando te viram? Então, não tinha muito gringo, só tinha da... Do Brasil, de Goiânia, Belo Horizonte, esses lugares. Aí já é gringo, é de Goiânia. Não tinha gringo. Na verdade tinha... Mas tava não era tendo, um negócio internacional? Tava tendo uma reunião, então eles estavam todos nessa reunião. E tinha o pessoal que tava na praia que a gente tava entrevistando. E o pessoal que tava nessa reunião, que eram os gringos, a gente não conseguiu entrevistar porque não podia entrar, não podia... Aí eles saíram muito tarde, a gente não conseguiu falar com eles. Entendi. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como mulher, você viu do Christian pior. Você, convendo com os números do pânico, você sabe de alguma informação que existe, que o do Christian é o menor ou você sabe que existe menor? Então, eu vou te falar, na praia, vendo tudo aquilo, eu nunca imaginava que era tão pequeno. Agora eu fico olhando para as pessoas, imaginando que deve ser bem pequeno, porque não tinha, só tinha um tiozinho, juro, que bombinha, eu fiquei apavorado, bombinha. Que era no, na metade do joelho, assim, sabe? Era sério? Era, bombinha, essa foto? O bombinha mas... e o Chico Tromba. O Chico Tromba também. Então, mas aí que tá. Porque... Mas o bombinha é uma exceção. Não, exatamente, mas é isso que eu tô falando. O bombinha e o Chico Tromba... São pessoas que agradecem a Deus todas as manhãs por ter uma cobra criada. Era muito pequeno. É normal. Eu não sei o que. Gente, eu não sei a diferença. Falou, Madre Tereza. Falou. Eu não sei. Eu acho que na posição normal, todos são pequenos, não são? É tudo a mesma coisa. É. Então, é tudo entendeu? A mesma coisa. Às vezes também, depois que muda, não é? Eu tava morrendo de vergonha. Mas, ô Samambaia, a hora que vocês decidiram, vamos arrancar a roupa. Sim. Foi sussa, você já fez revista, o diabo. Foi sussa pra você ou você falou, meu Deus, vai dar problema aqui? Vai, a gente ficou você com ficou muito nervosa. Nós fomos atrás de uma pedra e aí ficou eu e o Cristian, vamos sair, escondidinho, vamos. Tal. Nós dois estávamos com vergonha. Eu acho que é o seguinte, que... Por exemplo, a Samambaia, a gente só tem elogios a ela. Até hoje. Mas também, né? Com certeza. Todo mundo. Não, todo tem mundo, jeito. Não tem todo jeito. Todo mundo. Além de ser uma pessoa muito bacana, gente boa. E tem, assim, tem um carinho, corpo maravilhoso. E é uma pessoa muito legal. É verdade. E o Evandro foi que deu mal nessa história. O Evandro é pancudo, né? O Evandro é meio carioca no gás. É pancudão. Tadinho. O Evandro é pancudão. E sabe o que é pior? E sempre tirou sarro da minha cara aqui, minha mulher tirou sarro de mim por causa dele. É, minduinho, diabo, porque o ovo é grande, o resto é pequeno. Tira maior sarro da minha cara. Agora eu quero saber o seguinte, vocês vão processar essas pessoas ou não? Vão deixar quieto. Claro, eu não vou processar não. Porque... E a Samambaia? Então, eu não sei, porque eu cheguei aqui e eu vi, mas a foto, tá uma foto grande no jornal. Agora eu não sei como tá nos outros jornais. Se tiver tampado, tudo bem. Você saiu pelada de graça, né? Não, por isso também não era meu trabalho. Eu sabia que tava indo gravar e que isso podia acontecer, mas não dessa forma que tá nos jornais desse tamanho, uma foto minha. E os guardas não impediram também. Agora, você sabe que eu não entendo? Eu não entendo o seguinte. Se a sua mamãe já saiu aí. Em várias revistas, né? Por que que as pessoas têm tanto interesse em ver isso? Ah, mas tá vendo ao vivo, né, velho? Ao vivo, o cara tá vendo cara, tô falando dessas fotos. Porque as pessoas são voyeurs, Emílio. A pessoa, a vida sexual do outro sempre é mais interessante que... Não, não é vida sexual. Emílio, aquilo tem uma diferença quando você tá posando e quando você não tá. Pera aí, a Globo fez, o Fantástico fez, o outro programa lá fez, até IT e Rodolfo já fizeram. Já? É, negócio de... Ficaram pelados? É, todo mundo já fez isso aí. Isso aí é coisa mais velha do que... Do que, ó... Emílio. Agora, eu não entendo, eu não entendo por que que está... Olha, mas eu recebi, acho que é o que o Christian falou. Eu recebi milhões de e-mails com essas fotos. Eu também. E eu acho que o cara que fez as fotos é um profissional. Com certeza, porque primeiro, as fotos estão muito boas. É um profissional. Primeiro estava no site do Naturismo. A primeira que eu recebi estava no site oficial deles. Falei, gente, caramba, tá no site oficial, tinha os surfistas e tudo. Aí depois começou a vazar lentamente, aí de repente teve essa explosão. Começou com o próprio site do evento. Mas, então foi alguém do evento que plantou isso. Isso, pode estar no site do evento, exatamente. Então, eu achei o bagulho estranho. Não é muito sério, não. Eu peguei de mulher. É, na verdade, assim, queimou o filme, né? Porque naturista, que eu saiba, mas não tinha, fica... Mas tinha, tinha imprensa lá, né, com vocês? Repórteres, fotógrafos, tudo. Não oficial, porque na hora que a gente... Sim, a Globo tava lá. Tava, a Globo, tava. A SBT também tava. Mas tá fazendo matéria sobre o evento. Mas não seguindo a gente. Tá fazendo matéria do evento. Mas aí acho que eles devem ter... O fotógrafo deve ter visto o paparazzo, tirou foto de longe. Não, mas era a gente da praia. Não tinha, não tinha... Não tinha como ter um paparazzo lá, não tinha. Ah, mas tem no Samambaia. Alguém vendeu as fotos, só sei que a gente tá no site. Era assim, ó, pra você entrar na praia, você tem que dar uma volta até entrar na praia. O cara falou, sou naturista, entrou miguezão, entrou migué e tirou as fotos, velho. Tá na cara, ó, as fotos, aqui é o tamanho das fotos. Ô, Samambaia, estão querendo saber o que era aquele esparadrapo. É porque eu fiz uma cirurgia, não podia pegar sol em cima da... Da cicatriz. Da cicatriz. Você fez onde? Na... Uma cirurgia. Isso. É, botou um peitinho. Não, eu reduzi. Tirou. Tirei. Ah, tirou. É mesmo? É, eu também tirei. Pepe, ela reclamava de muitas dores. Eu também tirei. Sério? É. Sério também? Você tirou? Eu tirei. Eu tirei, porque deixa pergunta pra ela, tá feliz agora. Tá feliz? Reclamar, não machuca mais? Eu tirei também. É que horror, Emílio. Deixa eu falar aqui agora. É, que mais? O meu tenho que colocar. Então, e aí também teve uma coisa. Os vendedores de sorvete estavam tirando foto da gente. No quilão queriam tirar foto. O engraçado é o quilão. Bolas, o pessoal comendo, servindo pelado, assim, o quilão, o garçom pelado. Era assustador aquilo. Ó, estão falando aqui pra você não processar os jornais. Não, mas... Você processaria a bola? Eu? É. Se fosse... Bom, se eu estivesse lá passando esse ridículo que eu ia passar, com certeza, eu não processaria. Eu já tava lá mesmo, tá no inferno, é pra abraçar o capeta, né, meu? E quanto tá lindo. Sei lá, agora, é de se pensar, porque dá... Até você tá lá, eu tô gravando uma matéria pro Pânico. É uma coisa, até aí pra sair em capa do jornal é outra história. É, mas né? tá com pretinho ali, tá bom, né? É outra história. Isso tá com a tarja, beleza. Tá com a tarja, tudo bem. Exatamente. Agora, se tiver sem, eu acho até... Mas não, é ruim pra mim, eu tô com barriguinha e pipiu pequeno, gente. Tá assim, ó, gente, tá na primeira capa do jornal. Uma foto gigante. Uma foto gigante. Ó atrás, jornal, hein? Pra você ter uma ideia, tá junto com a quadrilha invade casa de vereador pra roubar dinheiro. A Samambaia pelada. Tá lá no zero, vou falar, viu? Tá lá no zero. E depois falam que o Pânico é um programa de... apelativa. O resto não é, só nós. Vou contar uma história. Só nós. Todo mundo tira uma latinha. E depois é o Pânico. O Agora, ela tá numa página inteira também do Agora. E aí falam que eu tô com Bilal. Não, não falo de você. Fala assim, o Agora fala que eu tô com Bilal de Poodle. Você, Christian, estão falando disso por causa da Samambaia. Christian, você. Entendeu? Se você estivesse sozinho lá, não ia ter vazado nada. Você me desculpa. Você pode ficar tranquilo. Você me desculpa falar assim com você? Não ia, não. Mas você é só motivo de chacota. Eu sei disso. Ela só tá assim. É recém-nascido. Ele tá triste. Coitado. É o recém-nascido. É o feto mesmo. Mas a pergunta fica aí, até uma bimba tem que ser bem dotada, gente? É que você sempre botou punk e tirou sarro dos outros, filho. Não, só de você. Então, gosta de se lascar. Do carioca nunca, porque eu sei que não é igual o seu. Foi por isso que você virou bimba? O teu é igual o meu. Gosta de se lascar. Lógico que foi. Christian, você está se sentindo diminuído quanto a isso. Na primeira, é isso. Não, quando eu vi as primeiras fotos vazando, eu fiquei com insônia. Depois eu relaxei. Minha terapeuta falou pra eu não me preocupar com isso. Minha terapeuta. É verdade. Ah, você teve problemas maiores na sua vida, né? Bem mais. Não, porque, gente, falei, o que eu vou fazer? Ou eu vou dar piti, não vou sair mais de casa, ou eu vou segurar a onda. Ah, tô lá, eu sabia que isso poderia acontecer. Eu também nunca tive problema com o tamanho, fui fazer a matéria. Pô. Eu podia falar, não vou tirar. Muito bem. E você, Sena? Sena, você quer dar um selinho na Samambaia, Sena? Eu acho que ela tá solteira. Pode ser. Olha, Sena, eu dou um selinho em você, Sena. Sena. Delícia, hein? Tava saudade de mim. Tava saudade de mim. Tá ano sem conversar. Você teria coragem de fazer essa matéria que eles fizeram, Sena? Tirar a roupa? Eu já fui pra Tambaba 15 anos atrás. Mas você tirou a roupa? Tirei. E 15 anos atrás você tinha 5 anos, Sena. Você era uma criança. Não, tinha 11. Eu tô dizendo hoje em dia. Hoje em dia eu... Você tiraria a roupa na matéria? Eu conheço o Naturismo muito bem. Não, mas tiraria a roupa ou não? Se eu te falar assim, Sena, vamos nós dois agora. Você e a Sabrina, ficar pelado. Seria. Iria e também falaria pro pessoal antes, falar, ó, é uma matéria jornalística, não é, é lua de mel de casado. Ah, eu não iria com você. Peladão. Você não iria com Sena? Não. Você não... O que você quer saber, Sena, dessa... Não tem autocontrole. Dessa história. Eu tenho controle mental excelente. Aí eu percebi. O que você quer saber, Sena? Faz essa. Mas é igual do Evandro, tamanho ou não? Como ela encontrou o Silvio Santos recentemente, que vai passar domingo, se ele perguntou do assunto. Não, eu não. Ah, não queria contar. Queria que as pessoas assistissem domingo. Mas domingo tem a resposta que o Silvio deu, né? Isso. Carioca. Domingo. Tá muito quietinho, Carioca. Eu tô aqui observando mulher Samambaia. Esse Samambaia grande. Carioca, hein? Chaleirinha, como é? Agora eu tô curiosa pra saber do programa todo, como agora. É. Vamos marcar alguma coisa pro programa. Ih, agora se lascou, hein? Eu vou perguntar pra papai. Aí, cuidado, depois... papai. Dá pra falar, Sena? Dá pra você calar o bico aí, irmão? Obrigado. Eu sei só que o do vovô é bom. Ah, é? É. Deixa eu te falar uma coisa. Contou. Pelo menos o meu não é cobra sem cabeça, né, velho? É o seguinte... Você nunca mostrou. É, eu não. Eu vou mostrar pra você, irmão. Qual é? Tá de onda? Então vai o seguinte... Olha, eu faço uma sugestão aqui. Pô, cara, nós todos saímos na G. Aí, legal. Pô, eu saio. O meu precisa fazer mas na G eles podem colocar Photoshop. Não, a gente vai na G. Meu precisa. A gente sai o tudo no... Sai pelado na G. Qual é o problema? Vamos fazer, vamos fazer. Qual é o problema? Ai, o meu precisa legal, de uma lente de aumento. Ô, Samambaia. Oi. Quero saber, na praia você sentiu aquele frescor do mar? Sendo peladinho e tal. Aquela terrinha, né? Boa. O frio no Bacuri. É, aquele vento passando terral ali, que ele vem, segue a aerodinâmica aí da sua... Do shape gringo, né? Quero saber o seguinte, você já deu uma pauladinha na praia? Ah, vai dormir. Ah, vai dormir. Gabiru, vai. Esse cara tá perdendo a mão. Meu. Por quê? Tá achando perdendo. Que ele tá na Brasileirinha. Tá achando que você tá lá na tua casa, lá com teu irmão. E o, lá, o diretor olhando. Ó. Vai, vai lá, Gabiru. Samambuca, o que sua mãe achou de tudo isso, a polêmica aí saindo no jornal, tudo? Você acredita que eu liguei pra minha mãe, ela nem me atendeu. Ela nem sabe. Ela sabe, ela acompanha tudo. Ah, ela atendeu porque ela tá brava? Não sei, ela não me atendeu. Atendeu porque ela é muda. E você quando beijou o bofe lá no palco, lembra? Ô Sabrina, você é uma pessoa que você conheceu o Motumbo. Você teve na África. Comparação, né? Não, o Motumbo é um rei, pô. Eu sou o quê? A Sabrina é o rei também, do Minduim. A Sabrina teve na África, pra quem acompanha o nosso programa lá na televisão, ela esteve ao lado de Motumbo. E Motumbo é um príncipe. É um príncipe muito famoso. Ele tem um poder muito grande, assim. Ele que me mostrou a África inteira, entendeu? Ele que África inteira. Os bichos, o continente. Ele tem um poder, assim, sobrenatural. E você vendo o Motumbo, o Motumbo e o Christian, porque é o seguinte, Deus tem humor. Eu acho que tudo na vida da gente é a média, né? É. A gente gosta da média, não é? Então, o Motumbo... A gente não gosta de coisa nem muito exagerada, nem muito insignificante. Você quer uma coisa normal. Todo mundo, com certeza. Todo mundo quer saber qual é a normalidade. Com certeza. Que é pra se comparar. O que você assustou mais, quando você viu o Christian ou o Motumbo? Então, eu vou ser sincera com você. Eu já vi o Christian também pessoalmente. Você já viu ele? Já. uma vez que ele arrancou a calça. É. E ele queria. Ele falou que queria ter igual a menina. É verdade, eu tava junto. Você tava comigo, tava, né? Junto. No corredor do navio, tentou esconder. Ele falou que se ele operasse, ia ficar bonitinho. É. Desse jeito ele fez. Tá, o nível aí, do bagulho, né? Qual o nível? E aí, segue. O do Motumbo é assim. Eu acho que a maioria dos homens, sem querer tirar os homens, entendeu? Eu acho que a maioria é igual o Christian. O Motumbo que é exceção. Eu também acho. O Motumbo que é exceção. Claro que é. A maioria é igual o Christian. Em momentos, bom, de relaxamento e descontração. É o seguinte. Quem tiver essas fotos, mande aqui no blog do Pânico. Não é mídia. Não precisa mandar aqui que eu não vou ver e não vou mostrar também. Lógico, não... lógico. Mas tá... Essas fotos estão aí na internet, vazavam. Essas fotos vazaram na internet. E eu gostaria que se você viu, ou se você... Não viu. Não, se você não viu, não adianta nada. Mas para quem viu, dizer se realmente, mas no fundo do seu coração, sem tirar sarro, se do Christian é normal ou não. É. Se ele tá na normalidade ou não. Gente, vai... é normal. Eu acho que tá. Eu também acho, patrão. Eu acho que tá também. Eu acho que tá, que você não tem que ficar envergonhado de nada. Eu não. Acho que tá. Eu não só acho que ele tá, como eu acho que agora ele deveria abraçar a causa de todos que tem. Todos os cotovos. todos os cotovos. Porque ele vai criar uma ONG. Por um mundo menor. Muito, por um mundo menor. Ai, que horror. Eu sou cotoco, e daí? Então, mande aqui o seu comentário aqui no Pânico, a gente volta daqui a pouquinho. E ainda hoje tem a banda Volts. Fique ligado aqui no Pânico. Vamos tocar a música nova do Volts aqui. Estão lançando um novo CD, o primeiro CD, um novo som. Daqui a pouquinho, banda Volts, Samambaia aqui no Pânico. Jovem Pan, e agora estamos recebendo aqui a banda vencedora do Get Sound 2007, está lançando um novo CD, um novo sol. Senhoras e senhores, direto de São José dos Campos, aqui está a banda Vou! Banda Vou! Esse nome é uma homenagem aqui. Cara, é homenagem aos cabelos que a gente tinha quando a gente era moleque. Tinha uma mania de ter cabelo arrepiado e tal. E os professores no colégio vinham falando que a gente enfiou o dedo na tomada. Eram bem originais, né? Vocês são amigos desde pequeno? Então, na verdade não. Na verdade, quer dizer, a gente já é amigo um bom tempo. O Bozo e o Charlie tiraram a primeira banda lá em 1990 e alguma coisa, né? Melhor não falar. Vocês eram o quê? Que idade? Que dá? Quando vocês se conheceram? 14, 15. Foi. 14. Eu e o Charlie, a gente se conheceu mais ou menos com 13 ou 14 anos. Aí depois O dono da banda. 2000, quem é o dono? O John Lennon da banda. Cara, quem eu formei a banda em 99. Você é o dono, Glauber, então. O Glauber é o que manda. Não, que manda. Eu tento, né? Mas é difícil mandar a Mônica Marmanjo assim. Mentira. Mas aí e aí como é que você escolheu os outros pra... Então, cara, aí que rola é o seguinte: como a gente era muito moleque, cara, foi crescendo, aí a vida vai tomando rumo diferente pra cada um, né? Vai estudar e vai trabalhar com outra parada e tal. E a gente se conheceu tocando na noite em outras bandas. E aí, como todo mundo tinha o mesmo objetivo, chegou uma hora que a gente se juntou pra fazer a parada acontecer. Isso tudo lá em São José. Exatamente. Barzinho só, lá de São só José. Só o Pablo, que vem de Piraju, interior de São Paulo, morava aqui em São Paulo um tempão já. Pé vermelho? Longe pra caramba. Onde é isso? Piraju é... Interior de São Paulo, divisa com Paraná. Deus é pai. Eu viajava 7 horas. De ônibus até São José dos Campos pra fazer um show e voltava embora. Jesus, cachezinho suado, né? Que acabei conhecendo ele pela internet. Ele também se conheceu pela internet. Ele, na verdade, numa outra banda, e depois acabou não rolando, e anos depois foi rolar o trabalho com o Volta, chamei o Pablo, e a gente tava morando em São Paulo. Aí me mudei pra São Paulo e ficou mais fácil. Mas quando vocês ganharam o gás, vocês eram um trio. Na verdade, já era essa formação, só que o Charlie é a guitarrista contratada e tá sempre com a gente. Ah, entendi. Só que daí, depois do Gás, como a gente foi contratado e aí os trabalhos aumentaram, aí ele passou a dar prioridade efetivo. E aí ficou efetivo. Legal, aí ganhou Lerite. Vocês é o único que ganha dinheiro da banda. Vocês estão vendo essa versão nova do Gás? Sim, cara, a gente acompanhando. Cara, nas duas. Você acha que o Carioca tem condição de analisar? De analisar alguma coisa? Não, cara. Uma pessoa que se transveste de. Pô, o som tá um pouco ácido, cara. Sei lá, me lembra Mutante. É o cara que ele faz o Ronaldo Esper. Como assim? E ganha sua vida colocando uma peruca. Você acha que ele tem condição? Cara, o Carioca é um cara super centrado, a gente já conversou várias vezes. Ah, vá, centrado. Eu acho ele ali. Esse cara desdendo da minha vida, do meu trabalho. Carioca, tá queimando meu filme, irmão. Tô batalhando ali meu leitinho pra criança. O leitinho já foi derramado, colega. Gostoso. O que eu tô dizendo? O que eu tô dizendo é se você quer. Porque lá você é muito pancudo. Bastante. Muito pancudo. Nitidão, mais que o Supla? Parece o. Não sou pancudo. André Midani. Claro que não. Falando Escobar. Eu vou te contar o que acontece nesse programa. Com propriedade, não digo com tanta propriedade assim. Eu avalio, pelo menos eu tô pensando nesse concurso, no Guy Sound, de a gente fazer uma banda que realmente tem a possibilidade de fazer sucesso. A música, eu tô prestando muita atenção na música. E se a banda, eu gosto dessa banda, eu ouço o CD, para saber se realmente o trabalho pode se dar uma continuidade. Então eu tô muito preocupado em a gente revelar uma banda que estoure realmente. Essa é a minha preocupação. Entendeu? Entendeu? Quando eu não gosto do som dos caras, eu falo na cara. Falo, irmão, isso aí que você tá se apresentando, mas é diferente. Diferente aqui não, aqui tem que ser bacana. O cara que gosta de Dori Caymmi. É bom gosto, é milho. Dori Caymmi é ruim? Dori Caymmi. Danilo Caymmi é ruim? É. Jorge Bernardino. É ruim. O cara que vai no show do Jorge Bernardino. E chora. Eu gosto. Chora mesmo? Chora. Gosto. Aí. Gosto das harmonias, gosto também. Mas a chorar não dá, não. Gosto. O único que não é música é você, né? Gosto de NX0, gosto. Reconheço, gosto. O único que não é música radialista é você, o resto todo mundo é músico. Sim. Ah, tudo isso, bem, tem o Supla, tem o Jorge Israel. Então, o que acontece? Tem caras bons, mas o Carioca é pancudo. Não sou pancudo. Só pergunta, Sabrina Sato. Oi, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Qual é o nome da banda, Sabrina? Volts. Ah, tá. De São José dos Campos. Ah, tá. E vocês começaram quantos aninhos, todos juntos? Já falou, Sabrina. Presta atenção, por favor. Eles não falaram quantos anos eles começaram. Um com 14, o outro. Cara, a gente pode falar quando começou a tocar, exatamente. Eu tinha 12 anos quando comecei a tocar. Assim. Ai, Tiago. Eu também, com essa idade. Eu comecei a tocar bateria quando eu tinha 15 anos de idade. Mas vocês sempre gostaram, assim, só rock and roll? Não, pelo contrário. E estaram New Kids on the Block? Lá em Piraju? Eu, como eu nasci numa cidade de interior de São Paulo, 30 mil habitantes, toquei em dupla sertaneja, forró de terceira idade, banda de baile, banda de reggae. Aí, toquei vários tipos de som. E é legal que eu aprendi, pô, enriquece a musicalidade. E onde vocês fazem shows, assim? Açougue. Supermercado. Cara, esse ano a gente, desde o ano passado, graças a Deus, a gente viajou bastante, assim. A gente fez Presidente Prudente, fez Rio de Janeiro, fez Piraju interior, fez Passa 20, interior de Minas, fez São José, vários shows no Vale. Mas a gente tá viajando. Vocês já têm a própria van, aquela coisa da banda com o nome todo colorido? Não, já tem a gente fãs. Aluga. Cara, a gente aluga. A gente tem que alugar ainda. E tem fãs ainda? Fãs tem, fãs tem bastante. Fãs tem, a gente foi tocar em Presidente Prudente, o disco tinha acabado de sair, fazia tipo uma semana. E a gente chegou lá, e a gente tem um trabalho na internet que a gente fica divulgando e tal, conversando com todo mundo. E a gente chegou lá, tinha uma galerinha já cantando som e tal, isso foi bem bacana. E o camarim de você já tem peiras? Ah, sim. Ah, para. Deixa eu tenho a pergunta. Peraí, cala a boca aí. Fala lá. Deixa eu falar, você já falou besteira aí, na sua oportunidade você não teve a chance. Nesse ano a gente tá com esse critério aí de avaliação, certo? Inclusive sendo transmitido pra TV e tal. Como é que foi o critério do ano passado para vocês chegarem até aqui? Cara, inicialmente eles selecionaram a gravadora, não sei, a comissão julgadora selecionou 40 bandas e expôs no site para que o público votasse nas 20 melhores para que tocassem no festival. As duas mais votadas dessas 20 concorreriam ao contrato e ao lançamento do disco, que foi o que a gente ganhou. Só que logo na primeira semana, o nego burlou a votação. E aí ferrou tudo, assim, umas bandas roubaram lá e tal. Daí eles caíram e voltou a comissão jogadora, escolheu as 20 e escolheu em sequência as duas que tocavam no palco principal e concorreriam ao contrato. E aí a gente foi uma das duas. E aí lá no dia tinha uma banca lá de jurados e tal que selecionou. E o contrato tem salário também ou não? Não, não. Salário não. Quem dera. Então... Não, eles recebem só o ticket de refeição. É só o CD, não, né? É isso? É o CD. Inclusive teve um despejo essa semana aí, ó. Terça-feira, verdade, cara. Você é despejado? Eu fui despejado, cara. Você também é um desgramento, né? Vampirinho, você tá também. Sai de Piraju, mudei pra São Paulo. De São Paulo agora fui mudar pra... tô morando em São José dos Campos pra ficar mais perto da banda pra poder ensaiar. Tava morando de aluguel e infelizmente... Não pagou aluguel? Eu tenho um canto em casa. Não, não, não. Não, não, pagou. Não. Não, bota a ordem. A casa foi vendida. A casa foi vendida que eu tava morando. Isso era combinado quando ele entrou, pô. Mas terça-feira, tem... cara, tio Zé, nosso camarada. Vocês outros três moram em São José, ninguém ofereceu um quartinho pra ele. Então, na verdade, teve um aí que perdeu a casa por outros motivos. Aí engravidou. Por motivos de infidelidade, ele foi mandado embora pela esposa. Tem dois que tem que serem abrigados. Não, mas se precisar, porra. Pode ficar na casa boa. Pé de chinelo. Por isso que você tá... Pra você ver. Por isso que você tá com cabelo oleoso, não tomou banho. A Samambaia, ela tá piadista. Ela tá piadista. Não, na verdade, eu até tomei banho, só que eu só não lavei o cabelo. Olheira, não. A olheira tá meio... Mas é desse jeito, cara. É quando a gente fez o pânico na TV com vocês lá, o maquiador queria cobrar dele pra tirar a olheira, cara. Isso não é um trabalho. Ei, Berlim! Isso aí faz parte do rock and roll. É, né? Sim. Vê lá o Keith Richards lá. É tudo estrupiado. Nossa, Emílio. Você tem alguma pergunta, Boleta? Não, eu queria saber se é verdade ou não, que tem que ter uma banda que chama Via Volts. Cara, eu já ouvi nome dizer parecido, que existe uma banda do Sul, cara. Eu já ouvi quase dizer, o mesmo, cara, nome, não dá uma confusão desgraçada isso? Cara, a gente nunca teve problema, não. Acho que por causa deles serem do Sul, né? Acho que nunca teve esse tipo de problema, não. A gente já teve nunca problema. Nunca pensaram em mudar outros. O nome, nada. Cara, a gente já tem o nome há muito tempo, né? A banda já tem quase 10 anos, né, cara? A gente faz 10 anos em janeiro. A gente vai chegar na frente, eu acho. Aí o nego vê se quer ficar com o nome, né? Eu tenho vocês uma pergunta. Nunca pensaram em inovar assim? No rock e colocar umas bailarinas dançando. Jesus, é Pet Shop Boys, Sabrina. A gente até pensou bailarina no rock. Só que o único problema é que as meninas que se disporam a ser as nossas bailarinas eram muito feias, cara. Se fossem mulheres bonitas, assim como vocês. É o seguinte, você pode agora acessar o site deles. Como você está vendo, é uma banda que já tem 10 anos de estrada, eles já estão juntos há muito tempo. São de São José dos Campos, ganharam o Gaçal. Nós vamos tocar a música agora. Do ano passado, deixa bem claro. Isso, Gaçal 2007, eu já falei 30 vezes. Não, fala agora de novo. Sim. Que isso, Emílio, você deixa? É o Pancudo. Pancudo tá impossível. O CD chama-se Um Novo Sol. Se você quiser ter mais detalhes, você pode entrar no site da banda, que é www.voltsonline, tudo junto. Volts é com... Volts é V-O-T-L-Z. Não, V-O-L-T-Z. É, V-O-L-T-Z, pô. O que eu falei? Inverteu o V-T-Z, V-T-L. Volts. V-O-T-L. V-O-T-L-Z. Voltsonline.com.br. E nós vamos tocar aqui Um Novo Inferno. Eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui. Valeu. No Pânico. Pô, a gente que agradece. Desejo sucesso pra vocês, uma banda que tá começando. Parabéns, e o som, gente, dos caras é muito bacana. Lindo! Valeu, a gente tá muito feliz. É o primeiro programa nesse porte que a gente tá fazendo. Tá vendo? A gente espera que dê muita sorte pra gente usar outras vezes. Exatamente. Parabéns. Então, ouve o som aí dos caras, que parece ser muito legal. É um som bacana. Não é principiante, assim. Já estão há muito tempo. Há 10 anos de estrada. Batalhando. Então, manda o seu comentário aqui no panicunainternet.com.br ou entra no site deles para conhecer um pouquinho mais da Banda Volts. Valeu, obrigado. Valeu, rapaziada. Sucesso para vocês. Valeu, valeu. E vamos ouvir aqui Banda Volts na Jovem Pan. Esse programa é um lixo. Panicão, Jovem Pan. Estamos de volta aqui, programa Pânico para todo o Brasil pela rede Jovem Voboxer. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu aprendi algo na minha vida, Gabiru, e eu gostaria de deixar bem claro aqui, que é o seguinte: jamais você vai agradar as pessoas. Isso. Agora, sabe o que eles estão querendo? O Silveirinha. A dupla. Diego de Brasil. Fala, onde está Silveirinha? O programa está muito sem graça hoje. Está sem graça o programa sem ele aí hoje. Então mudou de estação, filho. Né, mas ele é bom, Silveirinha. Ah, gente, é bom. Ele tem uma impostação de voz muito boa. As pessoas destruíram o Silveirinha. As pessoas destruíram o Silveirinha e agora que ele foi embora, todos querem que Silveirinha volte. Você tá vendo como é a vida? O povo é rebelde, Emílio. O povo é tonto. Isso aí que o povo é. É muito tonto. não é? Mas você não gosta do Silveirinha? Seu amigo de outras épocas e papai dele, todo tudo. Mundo desce o pau no Silveirinha e agora, porque o Silveirinha não tá mais aqui, é agora estão onde tá o Silveirinha? Tá sem graça. Tá seus... onde, vai dormir vocês que não sabem o que querem. É. Muito bem. Mulher Samambaia. Oi. Senna, um selinho daqui a pouco. Tá. Eu fiz a pergunta. Ele vai dar um selinho. Vai dar um selinho, Senna? Você quer com língua ou sem língua, Senna? Eu não prefiro. A gente vai se virar, bem. Não. Dani, a gente vai. Ai, não, Dani, não faz isso. Samambaia, não faz isso. Não faz isso. Eu não vou deixar você dar um selinho nele. Vamos ver se não gente... faz isso. Isso, Senna. É, Sabrina, tá com ciúme de você. Senna, é o seguinte. Pra você dar um selinho nela, você tem que dar um selinho em mim. Ih, não, tô fora, Emílio. Tô fora. Não, você dá um selinho em mim. Nem vem, não, é Christian. Então não vem, Christian. Nem vem, Emílio, porque ele tem sapinho. Não tenho sapinho. Eu tô com a saúde bocal, nota 10 do meu dentista. Você foi no dentista? Saúde bocal. Então, qual o problema de você dar um selinho em mim? Não dá, amigo. Depois da minha cotação, cai na coluna do jornal. Não vai cair. Vai dar 10. Você acha que você é famosão? Não vai cair. João Balomino ouve, Rogério Senna me ouve aqui no banco. É gente. O seguinte, nós colocamos aqui, deixa eu falar aqui, entra aqui no blog e mande o seu comentário. Estão falando, Evandro, realmente você não deve se preocupar com isso. Ai, que bom. Segundo a grande maioria dos ouvintes, você tá dentro da média. Da média. E não usa, então. Dá normal. Não é questão de usar, não. Aí já é um problema dele. Tranquilo, né? É um problema dele que a gente. Bonitinho. Você, Piu-Piu, o que você achou, Piu-Piu? Eu achei bonitinho, só acho que ele tem que dar uma paradinha. Tá meio Claudio Hanna, né, colega? Eu já acho bonito, eu acho ridículo o homem que se depila. Eu acho. Cafona. Você namorou o Renato se depilava ser... inteiro? Nunca. Ah, tá boa, tá eu bom. Eu acho que tem que ser depila. Natural, igual o Evandro tava natural. Como é que é o homem se depila? Tem homem que tira tudo. Sério? Tem depilador masculino que você passa. Sério? E tira tudo, você fica zerado. Não, mas ou qual então, a intenção? Ah, não sei, eu já vi a entrevista dele aí, ele mostra. Qual a intenção? Ah, assim, se você vai. Agora é sério, você posa nu quando tá parado, parece que é um pouco maior, mas também diz que é questão de higiene. Aparar o pelo. É verdade. Você nunca parou? Não fica assim nada. Amigo, Emílio, você nunca parou, Emílio? Amigo, eu sou um homem russo. Eu sou um homem do interior. A selva do vovô. Eu sou um homem do interior. Você já ouviu falar em saco-aranha? Ai, eu não sei, Emílio. Eu vou falar que eu pego pesado. Muito bem, vamos encerrar esse programa de hoje. Ah, não. É o seguinte. É o seguinte. Aqui, saco-aranha, eu ri, baby. Não pode. Sabe por quê? Você tem que. Agora na sua idade você tem que tirar os grisalhos, inclusive. Cara, com a deixa, pinça. Deixa eu falar um negócio pra você. Viúva negra. Deixa eu falar um negócio pra você. Você, quando você tá no centro do Roda Viva, você fica preocupadinho. Agora você quer jogar pro meu lado? Me deixa. Deixa eu ser do jeito que eu sou e você é do jeito que você é. Tá bom. Certo? Tá bom. Toma. Mas eu duvido que você nunca parou. Ainda mais que você vai idoso, Emílio. Cara, você passa creme pros olhos, cara, é possível que você... Cara, você cuida da sua vida. Eu cuido da minha vida. Vovó, certo? Para. Certo. Tá bom. Certo, Senna. Certíssimo, Emílio. Você apara, Senna? Eu prefiro não comentar essas coisas no ar. Essa cara dele. É isso aí, Senna. Não arruma nem o cabelo. É isso aí, Seninha. Mostra Seninha, que você é o... É. Seninha, você viu as fotos? Você acha que tem direito de fazer uma pergunta tão íntima como essa pra mim? Impossível. Seu depois apado. Que eu vi que ontem. Acha, que eu vi ontem você falou pro Oliveira Andrade do AM, que da sua carreira de mais de 20 anos de rádio. O que, que o Oliveira Andrade falou de mim ontem? E você é um exemplo da velha guarda que está em. Vanderleia! A velha guarda! É de bons profissionais que temos. É isso aí, Senna. Não, é verdade. Ele falou que é milhão, uma pessoa da velha guarda que está atualizado pros dias de hoje. E aí, vem um cara que fazia telegrama animado. E já sobe quem você valores. Que morava no Muquifo. Não é nada, era Heitor Penteado. Não, posso falar mais? Ele, quando ele chegou, o Senna, ele era muito mais popular. A popularidade do Senna baixou muito. É. Com a chegada do Evandro. Isso é um problema dele. Mas o João Paulo Mino me acompanha. É o seguinte. Ô, Gabiru, você tem mais alguma pergunta pra fazer pra Samambaia? Não. Essa biba aí já... É, essa biba aí... Eu acho que o Senna tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pro Senna. Senna, você viu as fotos da Samambaia na praia? Vi, recebi no primeiro dia que me informaram. Ah, é? E o que você achou? É, o que eu falei outro dia. É, praia naturista tem um problema que lá na placa diz proibido fotos sem, sem aviso prévio à entidade. Você achou ela bonita ou não, Senna? Ela é bonita, até os amigos meus. Se tivesse ela e a Sabrina, quem você pegava? Aí é empate técnico. Não, não, não, não, não, não, não. Ó, quem você pegaria? Quem você pegaria? A Sabrina ou a Samambaia? Você tem que escolher agora, Senna. Ai, ai, ai. Aí me pegou fogo, eu já, pior que eu já tinha três. Você não ama a Sabrina coisa nenhuma, né? O que é lucro, né? Bom, é o seguinte, você, carioca, você pois acha não. que o Christian não teve competência de fazer isso, então? Se ele ficou todo preocupado, se está em dúvida aqui, se o público está em dúvida, ele não teve competência. Que é o contrário da Samambaia. A Samambaia foi lá, mostrou que ela é bonita mesmo, que ela é a mulher que tem um... A Evandro mulher... Nemes está nos jornais. Ela nem conversa. Cortaram a foto dele, mataram só dela. Mas a Samambaia é só elogios. Aham. Uhum. É? É verdade. A Samambaia, eu ela não pode, Fio, ela pode. Então, só elogios. O Evandro só é para falar, não é para corpo. O Evandro é só... Deboche. Deboche. Escárnio. Escárnio. Asco. Escracho. É. Se falar na pochetinha. Na pochetinha. Pochetinha. Na barriga. Zombarinha. Nem pochetinha, a mochila na frente. É porque, gente, ele nunca... Agora que ele falou pra mim, Sabrina, agora que eu tô tendo a oportunidade de me alimentar bem. Antigamente eu comia só. Porque você não vai tomar culara. Tá na rua. Tomar um Danone. Tô me alimentando. Antigamente era só pastel da filha. Ai, gente... Agora, não, isso não é brincadeira, não. Você, olha, você ô, poder... Ô, Christian, pera um segundo. Pera um segundo. Samambaia. Oi. É o seguinte. Eu queria agradecer muito sua presença. Você da periquitinha, meu. É que você tá, né, para, carioca. Para, você vê que coisa bonitinha. Boniquinha. Olha a periquitinha. Cena. Você quer? Você tem que falar alguma coisa bonita pra ver se a Samambaia vai ou não dar um selinho em você. Ô, Samambaia, naquela linda praia, que nem planta que passa, nem o nosso céu vê a cor da água desta praia. Você, que é a nossa linda musa, sempre bem hidratada e bem agraciada pelo povo do Brasil. E aí? Com todo o sorriso mil. E você é a paixão de todo o brasileiro. E aí? Daí que eu gostaria que, para terminar com chave de ouro esse dia, um selinho mil para fechar com todas as cores de azul anil. Então vem a cá, Senna. Vamos ver se você gosta. Vai lá, Senna. Olha o desespero, Senna. Vai lá, Seninha. Aê, Seninha. Vai lá, Seninha. Vai lá, Senna. Deixa eu ver agora como é que tá. Senna, eu senti alguma coisa mexer. Ei, Seninha. Senna, ela pegou o seu popô, eu vi. Ô, Seninha, então fala aí do seu site, o que, que vai ter? Não sei, deixa eu pegar o fone. Não, não precisa pegar o fone, fala aí. É que amanhã às 15h, né, todos sabem o que estamos fazendo, e o pessoal mandar e-mails com nome, cidade e o Skype pra artedabolacast@yahoo.com.br. Muito bem. Quer fazer um cadastramento, porque o Skype agora está limitado, então tem que fazer um sorteio dos internautas. Ah, tudo bem, Senna, tudo bem. Vambora, Senna. Vamos lá. Uma boa dica para esse final. Ah, hoje tem a reprise do Pânico. Promete. No domingo teremos muitas matérias. Temos. O que, que temos? Teremos o encontro da festa da Samambaia, né, lá com, no festa do Silvio grupo Santos. Silvio Santos. Ah, é? Foi lá com o tio Silvio? Mas que coisa, não? Samambaia é bonita, não? Samambaia é bonita. Eu gosto muito, viu? O Kiko também. O Kiko. Ah, é! Kiko, raro. O Kiko vai contar por quê. Como que chama o ator que faz o Kiko? Carlos Villagrán. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán. Mas tem uma história muito bacana que eu não sabia. Fiquei muito... Interessante, bem Kiko interessante. Kiko o quê? Da história dele? Da história dele. Ele foi mandado embora pelo sim, Chaves? Sim, ele era casado também. Eu vai ver, a dona Florinda é o pivô da bagunça? Não, o Chaves... Diz que o Chaves ficou com ciúme. Mas eu nunca ouvi falar. O Kiko era mais... O Kiko era mais eu famoso? Tenho eu tenho uma revista que eu trouxe do México. Acho não, que não. O Kiko, as pessoas gostam mais do Kiko. Chaves. Do que o Chaves. Do Chaves. O Kiko é estrela 2. É porque o Chaves, ele era meio diretor, ele comandava. Não, o Chaves era o dono. Ele era o dono. O Chaves era como se fosse o do Renato Aragão. Então, mas aí... Pra que coisa? E o Kiko namorava a dona Florinda. Não, então, aí diz que o Chaves ficou com ciúme do Kiko porque o Kiko era mais famoso que o Chaves. Mas eu acho que ele estava com muita popularidade, ai, o Chaves. O Kiko. Quem que as pessoas gostam mais, do Chaves ou do Kiko? Que coisa. Chaves. Eu gosto mais da Chiquinha. Acho que o Kiko também... É que o Kiko é mais fácil de imitar. Eu sei imitar mais o Kiko que o Chaves. Como é que é o Kiko? O Kiko faz... Que tá gentalha, gentalha, mamãe! Então, ele conta toda a história. É... É uma história triste, cara. É. Uma história triste. Novela mexicana, né, Emílio? Que coisa. Era triste. É muito triste. Que vamos coisa. Vambora. Ah, vamos pros risotos. Vambora. Christian, não fique preocupado. Eu não vou ficar, não, patrão. Você tem um monte de apelido aqui que você pode escolher. Embuca, ainda bem que. Mas pare de me xingar eu na acho rua. Acho melhor que você sair de frente do que de costas. É. Que é? De costas também não é grande coisa. Olha, Sabrina, ainda bem que Deus te deu um corpo, viu? Porque se fosse muito pelo bem. Cérebro, você ia ser assistente de enfermagem, colega. Daquelas que cuidam do enfermo. Obrigado de me dar, Christian. Obrigado mais uma vez, tá, por ter vindo. Obrigado, Piu Piu. Ah, e é o seguinte, a Piu Piu, você pode contar ou não? Pode, lógico. Vai sair uma sex da Piu Piu. Não, gente, eu vi uma foto da Piu Piu. Que coisa, não? Vocês não têm noção. Eu vou falar um negócio. Polêmica total, com um negócio na boca dela. Não, não, não. Na boca dela. Na boca dela. Na boca, na revista. Você não pode contar. De coisa. Não, você não tem noção do que é. Não, eu quero. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu vi algumas fotos. Essas mulheres, por que que a mulher fica com o bumbum quadrado? Que coisa, né? Não, a minha não tá quadrada. Todas, as três paniquetes têm um bumbum quadrado agora. Ah, mas não, juro, mas a minha não. Deus, que não. Coisa, né? A Tânia, não a Gabi. Não sei, cara. Não sei. As fotos, todas... Com um bumbum quadrado. Eu não vi isso. É silicone. Vai sair uma... Quando vai ser essa sexo? Terça-feira. O que vocês fizeram pra ficar com o bumbum quadrado? As três. Não, gente. As três. Não é, porque tu viu na máquina digital. Eu, tu viu, não. Porque tu viu na máquina digital, meu bumbum não é quadrado. Ele depende quadrado. Da luz que tá. Não, o bumbum, é uma operação? Da Piu Piu é muito redondinho. Não. Nossa, da Dani Corina é gigante. Lógico que sim. Quando vai, quando vai ser a revista? Quando vai sair? Terça. Terça agora? Terça-feira agora. Então, na terça, por favor, já estão convidadas aqui. Nós vamos analisar essas fotos. Eu nunca vi, eu não sei se é uma cirurgia, se é alguma coisa, vocês estão tomando alguma coisa? Doutor Hollywood. Doutor que coisa, né? Doutor Robin Hood? Doutor Robin Hood? É, o doutor, lógico. Na terça-feira. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Terminou, terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar! Acabou mesmo.